Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland, Vale dos Dinossauros e Jardim da Cerveja. Em um levantamento divulgado nesta semana pelo projeto Viaja Mais, Melhor Idade, uma iniciativa do Ministério do Turismo que estimula que idosos viajem pelo país, especialmente nos períodos de baixas temporadas, mostra que Foz do Iguaçu foi o quarto destino em venda de pacotes turísticos nos anos de 2013 e 2014, perdendo apenas para o Nordeste, no caso as cidades de Salvador, Maceió e Fortaleza. Foz do Iguaçu ficou em quarto lugar no levantamento do projeto, que aponta que os turistas da terceira idade já estão entre os que mais viajam no Brasil. Tanto que uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Administração mostrou que 32,9% das pessoas acima de 60 anos viajam de 2 a 3 vezes por ano e 46,7% permanecem menos de uma semana no destino. Esses turistas preferem fechar os pacotes com agências que oferecem tudo incluído no pagamento, para não esquentar a cabeça com nada, né? E também optam pelo atendimento por guias de viagem em seu destino. Os idosos são hoje 2 vezes mais numerosos do que eram há 50 anos atrás e a previsão é de que em 2020 o Brasil passará a ter 20 milhões de pessoas acima dos 60 anos, ou seja, para quem está de olho no mercado em investir, eis aí um bom segmento. E outras informações importantes, os idosos representam hoje 20% do poder de compra no Brasil e 70% deles têm independência financeira e também um grande percentual aí com vontade de aproveitar o tempo de aposentadoria para viajar. Os destinos mais procurados pelos turistas da terceira idade aqui no Brasil são, em primeiro lugar, Salvador, na Bahia, em segundo lugar, Maceió, em Alagoas, Fortaleza é o terceiro colocado, Foz do Iguaçu o quarto, e aí depois uma série de destinos nordestinos também, Ipojuca em Pernambuco, Recife em Pernambuco na sexta colocação, Natal no Rio Grande do Norte é o sétimo, o Sul volta a aparecer na lista na oitava colocação, Gramado no Rio Grande do Sul, e na nona Florianópolis, e em décimo lugar, fechando então a lista dos 10 destinos preferidos, Porto Seguro na Bahia, Foz do Iguaçu, como dito, é o quarto colocado. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz ou então interagindo através do nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 29 de novembro de 2014. Bom dia! Moradores de municípios lindeiros ao Lago de Itaipu terão descontos especiais em hotéis e restaurantes aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Concessionária Cataratas S.A. vence licitação para explorar aquário com peixes do Pantanal na cidade de Campo Grande. Gerente de vendas do Grupo Viale Hotéis fala sobre investimentos na hotelaria de Foz do Iguaçu e as perspectivas para o setor. Museu de Cera de Foz do Iguaçu ganha novas estátuas e atrativos. Observatório do Turismo de Foz do Iguaçu ganha página própria na internet para exposição dos trabalhos e relatórios elaborados. 11 horas e 8 minutos, o CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 13 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Temos tempo bom aqui na fronteira, a temperatura já chegando à marca dos 30 graus aqui na área central de Foz do Iguaçu, umidade relativa do ar de 63% e ventos a 14 km por hora. E a previsão do tempo para hoje é de tempo firme aqui na terra das cataratas. Devemos ter alguns períodos de nebulosidade um pouquinho maior, mas no geral não há previsão de chuva para hoje. A máxima deve ficar na casa dos 32 graus, mas com sensações térmicas acima de 35. Para amanhã domingo, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas no período da tarde, e temos aí possibilidade de temperaturas até 35 graus para o dia de amanhã. Para segunda-feira, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, temperaturas entre 21 e 31 graus. Terça-feira também possibilidade de chuvas e trovoadas. Essa aí é a previsão do CIMEPAR para os próximos 4 dias aqui na terra das cataratas. Movimentação para você que está se deslocando em direção ao aeroporto aqui de Foz do Iguaçu. Atenção, em aeroporto internacional Cataratas está aberto para pousos e decolagens, mas o movimento por ali já está tornando-se cada vez maior na BR-469. Isso porque entre meio-dia e 1 hora da tarde temos 4 voos chegando aqui à cidade de Foz do Iguaçu, 3 voos decolando também nessa mesma faixa de horário, o que faz com que a circulação de veículos aumente significativamente aí na passagem pela BR-469 em direção ao Aeroporto Internacional de Foz. O Aeroporto Internacional de Puerto Iguaçu, na Argentina, opera normalmente para pousos e decolagens. Também o Aeroporto de Mingaguaçu, o Aeroporto Guarani, ali na região metropolitana de Ciudad del Este, opera sem restrições neste instante. Na 277, o fluxo de veículos segue sendo maior no sentido Foz do Iguaçu, como desde as primeiras horas do dia, segundo o monitoramento que é realizado ali no local. Temos neste instante 415 veículos por hora no sentido Foz, na praça de pedágio da BR-277, 395 no sentido Cascavel. Em céu azul, 265 veículos por hora no sentido Foz, 217 no sentido Cascavel. Muitos dos motoristas que trafegaram hoje pela 277 vieram aqui para Foz do Iguaçu e estão neste momento concentrados na região da Ponte Internacional da Amizade. Não por acaso, fila na passagem pela aduana brasileira, fila de mais de 1 quilômetro até a chegada ali na cabeceira brasileira da Ponte da Amizade. No alto da ponte, trânsito quase que parado até a chegada no Paraguai. Muitas dificuldades para estacionar ali do lado paraguaio também. Motorista, tenha paciência e atenção ao fazer a travessia da Ponte Internacional da Amizade. Para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, por enquanto o tráfego está tranquilo, mas você sabe, todos esses compristas, esses consumidores que foram pela manhã em direção ao Paraguai voltarão aqui ao território brasileiro, então espere encontrar no período da tarde registro de lentidão na Ponte da Amizade. Na Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, lentidão na passagem pela aduana de Porto Iguaçu, temos fila ali para ingresso ao território argentino. BR-469, alertamos aí a situação do aeroporto, fique atento quanto à movimentação maior a partir de agora em direção ao terminal aéreo aqui na cidade de Foz. Cataratas do Iguaçu, vazão neste momento de 1 milhão e 200 mil litros de água por segundo, uma vazão praticamente normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência e podem então desfrutar dos passeios que são gratuitos e também dos passeios que são pagos, podem desfrutar aí de desconto de meia entrada em muitos deles. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com o Luciano da Silva Ferreira, ele que é gerente comercial dos hotéis da rede Viale Hotéis, aqui em Foz do Iguaçu, 2 unidades. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes aí. Grande satisfação estar presente aqui e poder passar um pouquinho, né? Falar talvez um pouquinho das novidades aí de ambos os hotéis, né? E estamos numa época bastante propícia, inclusive, para a hotelaria, né? Primeira cidade cheia de eventos. Inclusive, no Hotel Viale, nessa semana, a gente acompanhou a realização de eventos. E é uma época em que começa, né, esse período aí de férias escolares, já agora a partir de dezembro, e aumenta também a lotação nos hotéis aqui da cidade de Foz do Iguaçu. A rede Viale conta com 2 unidades hoje aqui na cidade, né? O Viale Catarata, ali na Avenida das Cataratas, e o Viale Tower aqui no centro. Como é que vocês estão trabalhando esses dois produtos, pensando no mercado nacional e internacional? É, sem dúvidas. É, você tocou num ponto muito interessante, né? É uma época muito boa, né, que a cidade tem vivido. Passamos por um momento um pouco difícil na época da Copa, né? Não foi o que nós, e acho que talvez todo o mercado ou o Brasil esperava.

do Mato Grosso do Sul. A empresa foi a única que apresentou proposta para explorar o empreendimento, conquistando a concessão, que é válida por 25 anos. E esse preço do ingresso, inclusive, já temos aqui informação, porque ele é determinado pelo governo do Mato Grosso do Sul, que fez, então, esse investimento para construir este local. Será o valor de R$ 30,88 a tarifa inteira, R$ 15,44 a meia entrada. Estamos falando de tarifa técnica, neste caso. E grupos que marcarem ali, né, a visita ao local poderão obter descontos pagando aproximadamente R$ 21,00. Passados os primeiros 7 anos, a empresa Cataratas S.A. espera recuperar os investimentos iniciais, que devem ser em torno aí de R$ 150 milhões, conforme as informações publicadas pela imprensa lá no Mato Grosso do Sul. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito de novidades no Museu de Cera, aqui em Foz do Iguaçu, que recebeu nessa semana 3 novas estátuas. Vamos conhecer também os detalhes sobre a nova onça-pintada que chegou ao Bosque Guarani nesta semana. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento já vai chegando aí à marca dos 32 graus na cidade. E falando de áreas técnicas até relacionadas ao turismo de Foz do Iguaçu, o portal do Observatório de Turismo de Foz já está no ar e pode ser conferido no endereço eletrônico www.observafoz.org. Este site foi criado para agrupar dados sobre a atividade turística, não apenas documentos produzidos pela Secretaria Municipal de Turismo, mas também por entidades e instituições de ensino locais. A identidade visual e o site foram apresentados na última reunião ordinária do CONTUR, o Conselho de Desenvolvimento do Turismo, Conselho Municipal, né, do Turismo, aqui da cidade de Foz do Iguaçu. E consta, então, esse trabalho todo do observatório é parte de uma iniciativa do Poder Público da Secretaria Municipal de Turismo em parceria com o Instituto Polo Iguaçu, Centro Universitário Dinâmica das Cataratas e também o SEBRAE, apoio do Ministério do Turismo e do Conselho Municipal de Turismo sob a tutela da Organização Mundial do Turismo. O endereço, como dito aí no começo, é o www.observafoz.org. Um aviso aí para os representantes do setor turístico: o CONTUR deve realizar agora, na segunda-feira, dia 1º de dezembro, às 16h30, sua 8ª reunião ordinária de 2014. São pontos na pauta: a apresentação dos resultados da reunião com a senadora Gleisi Hoffmann, que passou aqui por Foz do Iguaçu e recebeu uma carta, uma lista de reivindicações do setor turístico de Foz do Iguaçu, e também a apresentação dos resultados da última reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Iguaçu com o Parne, no qual segue o impasse quanto à circulação de veículos de turismo no interior da unidade de conservação. Segunda-feira, portanto, 16h30, reunião ordinária do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu. CBN Turismo. E localizado na Avenida das Cataratas, o principal corredor turístico de Foz do Iguaçu, o Museu de Cera Dreamland recebeu nesta semana novas estátuas. Em entrevista à CBN, o gerente-geral Luiz Moreira falou sobre a chegada dos bonecos de cera de Roberto Justus, Maradona e do personagem Hannibal Lecter. Ele falou também sobre a expectativa de movimento para o período de férias escolares aqui na Terra das Cataratas. Esperamos que sim, né? A cidade começa a dar uma reagida agora em novembro, né? Que foi um período aí que tivemos de Copa do Mundo, eleições, né? O pessoal um ano atípico esse 2014, né? Não, muito atípico, né? Muito. E as pessoas estavam preocupadas com quem ia ganhar a eleição. Bom, graças a Deus acabou, né? E agora começa aí vir os turistas e vamos começar aí, se Deus quiser, uma excelente temporada. E o Museu de Cera, inclusive, está com atrações novas aqui em Foz do Iguaçu. São novas estátuas que chegaram agora nesta semana. 3 novas estátuas? Chegou o Maradona, chegou o Roberto Justus também, né? E temos aí também o Hannibal, que chegou aí junto ali na Sala do Terror. É impressionante, é algo assim, é muito perfeito. Chama muita atenção, para muita atenção. Esse é o personagem Hannibal Lecter, aquele canibal do Silêncio dos Inocentes. Esse aí mesmo, Hannibal Lecter, é exatamente esse. E também temos agora aí para o final de novembro agora, começo de dezembro, chegando aí mais 6 dinossauros. Isso no Vale dos Dinossauros, que é um atrativo que fica ao lado do Museu de Cera. Isso. E que vem chamando muita atenção, inclusive de quem passa ali pela rodovia. Sim. E consegue enxergar o pescoço de alguns dos dinossauros ali. É verdade. E nós estamos trabalhando agora com uma iluminação, né? Nós queremos aí agora, a partir de dezembro, pelo menos 2 vezes por semana, uma visitação diferente, uma visitação noturna, né? Onde você vai poder contemplar ali o vale, o barulho do dinossauro, né? Ele se mexendo, o barulho da água, né? Então é uma visita totalmente diferente. Nós estamos agora terminando essa iluminação e a gente se depara ali com aquele silêncio, né? De poucos carros na rodovia à noite, é totalmente diferente da visita do dia. E é interessante também porque é um tipo de espaço que permite múltiplas interpretações e múltiplas atividades ali também. Você citou a questão da noite, inclusive agora na questão... E finalzinho de outubro, né? Teve até festa de Halloween ali aos dinossauros. É uma das ideias justamente do Complexo do Museu de Cera aqui em Foz do Iguaçu, atrair públicos para diferentes tipos de interações com as atrações? Sim. Na verdade, Guilherme, o intuito do diretor é que o parque atenda a necessidade do cliente. Então nós teremos ali futuramente o Hollywood Dream Cars, que é o museu do carro clássico, e também a Harley Motor Shows, que é o museu da Harley Davidson, onde não vai ser aberto somente para visitação de museu. Vai ser aberto para eventos, para festas, né? E a mesma coisa o Vale dos Dinossauros. Nós fizemos lá o primeiro Halloween junto com a escola de inglês, a CNA. Pá, foi um sucesso, 240 crianças, né? Para nós foi uma surpresa, porque é a primeira, né? Aquela coisa assim. Então, estamos abertos aí para qualquer negociação, festa, aniversário. Então, é aquilo que dizemos, né? Precisamos de novas atrações, novos atrativos para a cidade. E o Museu de Cera e também o Vale dos Dinossauros, eles fazem parte de um complexo que está iniciando agora, né? Sim. Tivemos a inauguração desses atrativos, você citou aí a questão do carro clássico, né? Isso. Quais são as previsões aí que vocês têm até para o próximo ano com relação à inauguração de outros atrativos? Porque no total serão pelo menos 9 atrativos diferentes. Até junho do ano que vem, vamos colocar até julho, porque junho é um mês que faz frio, chove, então, né? Então a ideia nossa até julho de 2015 é inaugurar o Hollywood Dream Cars, né, que é o museu do carro clássico, e o Maravilhas do Mundo, né, que são réplicas do Taj Mahal, Muralhas da China, né, Cristo Redentor, num espaço onde vai ser, essa Maravilhas do Mundo vai ser em cima do Museu de Cera. Nós temos o mezanino, vai ser ali em cima. E o prédio do Hollywood ao lado. E provavelmente, se der tudo certo, se não atrasar a obra, se não chover, essas coisas, né? A nossa intenção é, em janeiro de 2016, o Museu da Harley Davidson. Que terá, inclusive, um bar funcionando aí. Que terá um bar temático funcionando. Esse aí vai ser o foco mesmo, vai ser o bar da Harley Davidson para eventos. Para a questão dos moradores aqui da região, continua aquela política de 50% de desconto? Continua. Preços especiais para escolas também? Continua sim. Adultos têm 50% de desconto, pagam R$20, né? Crianças também de 7 a 12 anos também 50% de desconto, paga R$10. Lembrando somente que tem que levar um comprovante de residência no nome, que vale para mãe, pai e até 3 filhos. E esse valor é por atração, né? R$20 o Museu de Cera e R$20 o Vale dos Dinossauros. E vale a pena realmente aproveitar essa opção. Até eu comentava aqui, perguntava para você a respeito de como que estava a divisão do público ali no Museu de Cera. Não apenas turistas, mas também muitos moradores aqui da região aproveitando e conhecendo essa nova opção de lazer aqui. Sim, sim. Nós temos um grande público de particulares, nós chamamos, né? Que são pessoas, são os visitantes da região, né? De Argentina, Paraguai e até Medianeira, Umuarama, enfim. Teve um feriado em São Paulo agora com a Consciência Negra, que movimentou muito a cidade, eventos, né? Mas o nosso público de final de semana é o pessoal, vamos dizer assim, regional, né? Não só local, mas o regional. Está trazendo muita visita para nós. E, graças a Deus, pela nossa pesquisa interna que nós temos lá, a satisfação de ver é muito grande. Claro que nós também toleramos algumas reclamações, principalmente de bonecos, porque contamos muito com o olhar clínico de cada um. Né? O que o Pelé é quase perfeito para um, não é para o outro. Então nós não temos, né, muito assim, o que fazer nessa parte, porque depende do olhar clínico de cada um. Mas está muito bom. E numa das últimas vezes que nós conversamos aqui, você até comentava a questão assim, de que as pessoas podem opinar e escolher, né, alguns dos bonecos que querem ver representados futuramente ali no Museu do Cera. Inclusive havia naquela discussão, respeitei de figuras do Brasil, da Argentina, do Paraguai, o Maradona chegando agora. Sim. É um pedido, obviamente, dos argentinos. Isso, é. O que é que existe previsão até para o próximo ano com relação a personagens aqui da nossa região, do nosso continente? É, as pesquisas ainda elas estão funcionando, né, estão abertas lá no Facebook para qualquer pessoa que queira participar e escolher uma personalidade brasileira, né, uma paraguaia, uma uruguaia, uma chilena, para que isso venha a acrescentar no museu, né? Porque ali nós temos personalidades brasileiras já, temos a Argentina, né? Paraguaia não temos nenhuma, chilena não temos nenhuma, então por isso que nós abrimos essa pesquisa, para também agradar, né, nossos irmãos aí, os chilenos, os uruguaios, e ter uma personalidade deles ali. E ninguém melhor que eles para escolherem, né? Porque nós entramos na internet e vimos várias, nós não sabemos a aceitação do público né, uruguaio, do público chileno, do público paraguaio, realmente qual seria a aceitação deles sobre um boneco que nós escolhemos pela internet. Por isso que foi aberta a pesquisa aí. E vamos colocar ali até o final de janeiro mais uns 20 bonecos ali. E como você disse, varia do olhar de cada um, mas eu vou lhe perguntar aqui até uma pergunta um pouco capciosa. Claro, né? Imagina. Qual boneco é melhor? Maradona ou Pelé? Olha, uma pergunta assim, difícil, não levando para o pessoal. Mas o Maradona, ele foi feito... Esse boneco que nós temos do Maradona foi baseado numa imagem dele de 20 anos atrás. E a imagem que nós temos hoje do Pelé, o boneco que nós temos do Pelé, foi feito numa imagem dele há 10 anos atrás. Então, se comparando a época que tiraram a foto para fazer, a do Maradona está melhor. Olha, mas vamos deixar essa decisão para quem está nos ouvindo. Né? Claro, com certeza, com certeza. Maradona e Pelé é sempre uma polêmica, é uma onde polêmica. Quer que seja, né? Sempre fora do vai campo, ser. Dentro dos campos. Luiz Moreira, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Imagina, que eu agradeço e fica aberto o convite aí a todos que quiserem fazer uma visita lá, passar um final de semana agradável, chega lá. Museu de Cera, ali na Avenida das Cataratas, próxima região do Remanso Grande, né? Isso. Telefone para informações? 3527-8100. CBN Turismo. E uma onça pintada de 1 ano e meio de idade, doada pelo Refúgio Biológico Bela Vista, é a nova habitante do zoológico Bosque Guarani, localizado no centro de Foz do Iguaçu. Em entrevista à CBN, o diretor de ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu, Carlos Alberto Miglioli, falou a respeito da chegada da onça teca. Um termo de parceria que a gente tem com o Refúgio Biológico. Nessa segunda-feira a gente trouxe, né, para fazer parte do plantel do zoológico, né, é uma onça pintada, a teca, que a gente, né, é chamada. Ela tem 1 ano e meio, é um bebezão, né, mas quem for visitar o zoológico, né, vai se assustar pelo tamanho, mas ela é um bebezão, ela tem 1 ano e meio. E diferente do exemplar anterior que existia ali, que era o Tonhão, né? O macho Tonhão, ele que tinha vindo do refúgio biológico Bela Vista também, mas já era um animal com uma idade avançada, né? É, o Tonhão ele já tinha aproximadamente quase 20 anos de idade, né? Ele também veio cedido, né? Infelizmente, né, adoeceu, né, por motivo de idade, né, não por falta de cuidados, né, e foi devolvido ao refúgio. E nesse sentido, como a onça é símbolo do zoológico eleito pelas escolas municipais, a gente solicitou novamente, né, por causa dessa parceria ao refúgio, e onde foi feita essa doação para enriquecer o zoológico aos visitantes, né, onde você tem uma área ali privilegiada de 45 mil metros quadrados, e você tem o prazer de ver esse animal, né, como outros animais, mas a onça, né, que muita gente não teve essa oportunidade de conhecer, né, e a gente está trazendo para o município de Foz com essa parceria. Essa onça, a onça teca, que foi repassada ali pelo Refúgio Biológico, nós até conversávamos um pouquinho aqui antes, fora do ar, eu perguntava a respeito da adaptação, né, se ela já estava adaptada ali ao cativeiro. É uma onça que, inclusive, já está acostumada a esse ambiente de recinto desde o início, seus primeiros meses de vida. vida? Sim, essa onça ela já veio para o refúgio, né? Ela já estava no recinto, né? Não é um animal que vem da fauna, né? E colocado no recinto. Então ela já está acostumada, claro que as primeiras semanas ela está sendo observado o comportamento, né? Isso é de praxe por biólogo, veterinário, né? Mas ela já é de recinto, então ela já está se acostumando com o zoológico. E ela era também um excedente com relação até ao programa de reprodução que existe ali no refúgio? Existe um programa de reprodução, né? Seria um excedente, né? E se há necessidade de um refúgio solicitar a teca quando ela tiver 3, 4 anos, 5 anos para uma nova experiência, com esse termo de cooperação é permitido fazer isso, que a gente preserva a espécie, né? A conservação. É isso que o refúgio biológico preserva e o zoológico também faz esse seu papel. E nisso traz também o enriquecimento da educação ambiental, com as escolas municipais, escolas particulares, né? Que venham conhecer esse animal que está em extinção na Mata Atlântica, né? E a questão de tráfico de animais também, né? Que a gente preserva bastante esse trabalho lá no zoológico da educação ambiental. Isso é algo realmente que muitas pessoas até muitas vezes não contam com essa informação, mas há uma quantidade significativa de animais que estão nos zoológicos hoje aqui no Brasil, também no refúgio biológico, que são justamente animais que em algum momento foram vítimas da questão do tráfico de animais, né? Ou então cativeiro, enfim, maus tratos. Não é qualquer animal que acaba indo parar no zoológico também, né? Não. A maioria dos animais que estão em zoológicos, eles são de contrabando, né? Presos em contrabando, né? Ou que estão em casas de pessoas, né? Que pegaram o animal desde pequenininho, né? Aí vem os maus tratos, né? Aí tem todo um trabalho da Polícia Ambiental nesse sentido, das secretarias de meio ambiente. Então, os animais que estão ali, geralmente, são de tráfico, né? De apreensão e contrabando de animais. E aqui na nossa fronteira, infelizmente, já tivemos várias ocorrências, principalmente aves, né? Aves sendo vítimas de contrabando aqui na nossa região, né? O zoológico recebe muito, né? Essa parceria também tem com o Ibama, recebe muito nesse sentido. A maioria são araras e papagaios, né? Vindos do Paraguai, né? Então a gente dá todo esse trabalho de receber o animal, né? De cuidar do animal, porque tem uma equipe técnica, o zoológico tem 6 tratadores, um biólogo, 2 veterinários, né? Faz todo esse trabalho de orientação. E aproveitando a oportunidade, eu quero convidar a população, né, que visite o zoológico e, ao mesmo tempo, fazer uma advertência. Que quando eles estão no recinto vendo um animal igual a onça, macaco, jacaré, às vezes esse animal já teve um horário de alimentação, que são 2 alimentações, né, durante o dia, que um é entre as 10 e 11 horas, o outro é entre as 16 horas, e às vezes esse animal está em repouso. E a gente já tem observado pessoas jogando pedra, batendo na grade, no recinto, para que esse animal se movimente. Mas eles não têm a ciência do que esse animal já está alimentado, então está em repouso. Então eu solicito, né, que respeitem o animal, né, que respeitem as placas de advertência que estão ali no zoológico. Qualquer informação, tem os tratadores, tem o pessoal da administração, a equipe técnica para orientar a população. Segurança no interior do zoológico. Vamos até tocar nesse assunto, porque a gente observou no caso lá de Cascavel, aquele caso grotesco, né, em Cascavel, lá da criança que passou da área que era permitido, acabou então tendo contato com o tigre, né? Um caso bastante famoso. Como é que é essa questão até de segurança com relação aos animais ali no zoológico do Bosque Guarani? A questão de segurança, os recintos, as faixas de proteção, a área de segurança, tudo é aprovado pelo Ibama, né? O caso que aconteceu em Cascavel, infelizmente, foi uma a falha do pai, né, um ato de imprudência, porque geralmente isso acontece quando os guardas, né, fazem a sua ronda e passam. Então, geralmente, a pessoa aproveita nesse sentido, né? Aqui no zoológico, a gente tem o guarda municipal, tem 2 guardas municipais, tem os tratadores, mas geralmente acontece coisas que quando o guarda já fez a sua ronda, subiu para a parte externa, os tratadores já alimentaram o animal e subiram para trocar as bandejas, higienização, isso acontece. Então, peço para população colaborar com a gente nesse sentido, né? Mas a segurança, o zoológico faz um trabalho nesse sentido, faz um trabalho de vistoria, todo mundo está ali no sentido de dar qualidade de vida, de dar orientação. Né? A imprudência, né? Então a gente pede para essas pessoas que não façam isso, né? Mas que tenham consciência disso, né? Porque eles não sabem o perigo que o animal oferece, né? Não está oferecendo risco nenhum, mas se você invadir a área dele, com certeza é uma defesa que ele vai agir, né? Falando do Zoológico Bosque Guarani, ele passou recentemente por trabalho de renovação, inclusive. Como é que está a estrutura ali hoje, questão de informações para o visitante, enfim. Como é que está todo esse espaço estruturado para receber não apenas os grupos escolares, mas também aquele visitante ocasional que quer saber um pouco mais sobre a questão da flora e da fauna da nossa região? O Zoológico faz um trabalho nesse sentido com acadêmicos e faculdades aqui no município de Foz do Iguaçu. Né? Quando você entra no zoológico, tem um mapa orientando sobre todos os recintos e tem uma equipe de educação ambiental, né? Equipe técnica do zoológico, que está à disposição para essas informações e até para acompanhá-los nas trilhas. Visitação 100% gratuita, os horários de funcionamento ali do zoológico? É, a visitação é gratuita. O zoológico funciona de segunda das 12 às 17, às 18 horas e de terça a domingo das 9 às 18 horas, com horário de verão. Só fecha ali mesmo na segunda-feira de manhã, né? Só fecha na segunda-feira de manhã nesse período aí, que é para fazer uma programação de trabalho, como foi a semana, uma organização. Essas as palavras de Carlos Alberto Miglioli, diretor de meio ambiente da Secretaria Municipal aqui em Foz do Iguaçu, entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira e também saber mais a respeito do lançamento de um novo hotel da Rede Accor ali na cidade de Porto Iguaçu e o lançamento que acontece nesta semana que está chegando agora do livro do Valdemar Niklevitz aqui na Terra das Cataratas. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 58 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e prepare-se aí, você que acompanha o trabalho do alpinista Valdemar Niklevitz, ele que é natural aqui de Foz do Iguaçu, ele estará na cidade na quarta-feira, às 7h30 da noite, ali no Museu de Itaipu, para o lançamento de seu livro O Brasil no Topo do Mundo, que relata aí histórias das escaladas de Valdemar Niklevitz nas diferentes montanhas do mundo. Já foram vendidos mais de 1.500 exemplares deste livro no lançamento que aconteceu em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Uma segunda tirada com 4 mil exemplares está a caminho, segundo a editora responsável pela publicação. CBN Turismo. E uma informação da hotelaria: aqui na cidade de Porto Iguaçu, a maior rede de hotéis do mundo, a Rede Accor, inaugurou nesta semana mais uma unidade aqui na Tríplice Fronteira. Trata-se de uma unidade de bandeira Mercury, a primeira ali na Argentina. O Mercury Iru Iguaçu conta com 100 apartamentos e trabalha com conceitos aí também de sustentabilidade ambiental, estando inserido na reserva da selva Iriapu, ali na Argentina, uma floresta urbana com 600 hectares e que vem se transformando em destino de vários hotéis nos últimos anos. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, não sem antes mencionar aqui programação alusiva ao fim de semana nas casas noturnas aqui de Foz do Iguaçu. Guns N' Roses Cover hoje no Zeppelin Old Bar, Nega Fulô no Balinas Pub, Encontro de Amigos na ONU Music Hall, Alexandre Casarim no Woods Bar. Essas são algumas das opções para hoje aqui na Terra das Cataratas. Chegamos ao final do programa, os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras informações locais no site cbnfoz.com.br. Vem aí na sequência o programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland e Vale dos Dinossauros. Todos os dias, das 8 às 19 horas, na Rodovia das Cataratas. 3527-8100. E Jardim da Cerveja. 21 anos de lazer e sabor.